Autorizado Aracaju, nível 230, da cola da 110, curva esquerda, perfil Pucajamo-Caju, via Golf 677. Aciona 50 no 4, controle 119, decimal 35. Correto, gol no 884, chamo pronto para estacionamento remoto no 2. Aproximando da Juliette, gol 966. No 966, Juliette, portão 7. Juliette, portão 7, 966. Aqui, Bravo Yankee, foi direto Duna, descida para 5000 com 10013, Mike, Bravo Yankee. Direto Duna, para 5000, ajustado no 013, Mike, Bravo Yankee. Estimado de ponto do Quilo Pela Serra, 1820. 1820, anotei. Boa tarde, gol 1097, prossegue via Alfa, reportante da Juliette. Via Alfa, reportante da Juliette, gol 1097. Padrão 31, 91, 80 graus, 109, autorizado a colapso, 30. Autorizado a colapso, 431. Oi, Salvador, boa tarde, passo para o professor, meu Delta, 5 para mais, obrigado. Estou aqui no Delta, o controle, Salvador. Ajustando 013, desça para 6000, chegada mão, pista 10, câmbio. 6000 com a chegada mão. Gol 1097, mantenha a posição antes da Juliette, aguardando a liberação do gate 9. Ok, mantenha antes da Juliette, aguarda o gate 9, gol 1097. Faz o 4131, decolou aos 05, controle 1 no 9. 0935 ao 4131. Passou a escuta da Elf. Azul 4131, controle Salvador, contato radar estabelecido, após 2000 pés, curve à direita e voe direto Leda, subindo sem restrições, câmbio. Ciente, após 2000, direita, direto Leda, 4131, sem restrições. 96 já está pronto para o táxi, nós temos hoje 171, a bordo, autonomia de 3 horas e 15, alternativa é caminho. Livre táxi até o ponto de espera da 1-0, ate 1 Índia no ponto de espera do Rio 1-8-95, ajuste no 0, 1-3, gol no 7-9-6. Livre táxi até o ponto de espera, 18-9-5, lá 14, obrigado, bom final de semana. Vamos a 1-8, da Lagoinhas, a liberada frequência, bom povo. ONU 097 após a passagem do Bang da companhia, ingressa Juliette, portão 9. Após a passagem da aeronave da companhia, ingressa e prossegue para o 09, ONU 097. Eu não descobri ainda quem é. Alô, Salvador, muito boa noite, né? 321, bom dia. 321, ciente da Mike, cópia Brasília. Poxa, 321, boa tarde, Mike, com mais informação em curso. Só está de cópia, prepara a arma da Elefa. Arma da Elefa, na estrutura cópia, 321. Pro. Está autorizado, qual é o estimado para pouso? 15 minutos. Boa tarde, é o Azul 9135. Azul 9135 é o controle de Salvador. Está piloto de código, certo? Gente, foi bom para chegar na bomba, pista 10013. Bom, foi muito obrigado. Salvador, é o Golf India Romeo, informa a 10 do reboque. Gente, Golf India Romeo, boa tarde. 60 para 3.000, bike para viagem. Isso aqui é o Delta, desça para 4.000 e aciona a identificação. 4.000, legal. Isso aqui é o Delta, contato estabelecido, 1 a 4 milhas para a MAN, chegada a MAN, pista 10, tá? Legal. Outra aeronave para Salvador. Prossiga, Charles Juliette Noval. Oxa, 6321, copia? Copia 321. É autorizado Brasília, nível 360. Decola da 10, curva à direita, perfil Arbor, transição Elefa. Intercepta perfil 17, conforme rota do plano. Aciona 5011, controle 119, decimal 35. 3.000 autorizado para Brasília, rota conforme, decola 10, primeira curva direita, intercepta o perfil da árvore Elefa após a Tesouro 17. Após rota conforme, 5.0.1, transponde 19.3, do controle para 6.2.3.1. Corrigindo 6.3.2.1. Poxa, 6.3.2.1, cotejamento correto, na remota 1.4, reporta pronto, puxa acionamento. Está pronto, 6.3.1. Pronto, puxa acionamento, portão 4, voo 2.0.0.1. Livre, chama táxi, 2009. Livre, chama táxi, 2009. Positivo, livre. Identifique. Do 9135, contato radar, 62 milhas a nordeste de Salvador, 54 milhas e meia para Bonf, e quando pronto, descer para 5.000. 23. Descer para 5.000, avançado 23, mais 35 milhas. Aqui para Bianca, desça para 2.000, está autorizada a aproximação. Procedo para 2.000, autorizado a aproximação, Mike para Bianca. Azul 4131, chame Recife, 125 ano. 251, 4131. Coordenado com a equipe de solo, chama táxi, 1884. Autorizado, 1884. Papatão, Thiago, Juliette, Novão, no controle. Fome passando através do antigo aeroclube. Livre táxi até o ponto de espera da 10, direita via Índia, no ponto de espera torre 118, décimo 95, ajuste no 013. Livre táxi direita, ponto de espera torre 395, 2009. Bianchi, tem contato visual com a cabeceira? Ainda não, mas já estamos estabilizados. Ah, ok. Informe quando tiver o contato visual com a cabeceira. Afirmativo. Contato visual com a cabeceira, Mike Bravianchi. Tiete, cheque o trem, chame a torre, 11895, Mike Bravianchi. Obrigado, semana. Salvador, boa tarde, Mike Bravianchi. Mike Bravianchi, boa tarde, continua a aproximação, confirmação de pouso no zero. Ah, solicita pouso na 17, Mike Bravianchi. Cancelando a presente? Cancelando já presente. Mike Bravianchi, plano modificado ao 15, autorizado de ir à base, com curva pela esquerda para pista 17, reporta quando na final, o ajuste no 013 padrão e o vento 170 graus com 99. Dentro das condições, informará na final da 17, o Mike Bravianchi. Gol 2009, boa tarde, Aninho, no colo da pista no 0, vento 170 graus, com 99. A linha e mantém no 0, gol 2009. O 2009, sim, que a linha é autorizada, decolagem, a linha decola. Gente, a linha decola 2009. 500 BR. 500, está com o traço visual, virtude. Salvador 3217, agora 200, informação Mike na 3217, este é o controle Salvador, procedente de Fortaleza, desça para 8000, ajustado 1093, a chegada bom. Para 8000, 3217. O 1796, chame Recife 1251. 351, bom final de semana. Boa. Dael, lenda, morte, vai à saída. Intercepta o peso do 10, conforme rota do plano, segue após. Aciona 5037, controle 119, decimal 35. Entre a chanela linha 331, autorizado para Congonhas, nível 360, decola da pista 10, em curva direita. Saída da El, Leda, Mótiva, primeira aerovia, Aper Zulu 10, transponder 5037, controle 1935. Correto, 6331 da Ocean, reporta pronto, portão 11. Reporte pronto, obrigado. Ataque por 834, 146 a bordo, 1,54 Recife. Boa tarde, voo 2009, passa 1500. O 2009, este é o controle Salvador, contato radar, prossiga como autorizado. Sente como autorizado, em condições de visual, solicita proa de Dael ou Coral. Autorizado. Autorizado proa de Dael, gol 2009. Vitor, Kilo Delta, desça para 2000, está autorizado a aproximação ILS e aguarde transferência. 2000 aguardando, Vitor, Kilo Delta. Backtrack para o Mike Bravianchi, Ricardo Graz. Mike Bravianchi, solo foi o 17, autorizado o backtrack, funcionado com o Felipe. Yeah. Golcha 6327, muito boa tarde, Mike, confere, um minuto, cópia. Gente, aguardo, menos 6327. Azul 9135, informe a sua velocidade. Tendo agora 200, mas pode, a descida pode incrementar para 240, se for possível, se necessário. Ok. Inicia a descida agora para 5.000. E aí, qual a velocidade, Del? 240. 240, iniciando no momento. Do lado, eu vi Torquilo Delta. Torquilo Delta está a 4 milhas para o externo. Informe a pista na cabeceira. Afirmativo. Está presente, está avistando já a cabeceira. Torquilo Delta. Yes. Check trem, chame a torre. 11895. Torquilo Delta. Torquilo Delta, graças. Boa tarde, passando o Torquilo Delta. Off copy, 27. Autorizado, Ilhéus, nível 240. Decolagem da 110, curva à direita, perfil da EL, transição coral. Após coral, segue visual conforme rota. Aciona 5042, controle opera 1, 19.35. 220, autorizado base pela direita, porta na final da 107, o ajuste padrão 1013. Casa, porta na final da 107, vem pro lugar. Lá. 5042 no transporte e o controle da posse 1, 19.35, 6327, da UX. Sou 9135, voe direto pelo. Pelo na proa, 9135. Tango Lima, Quilo Bravo, boa tarde. De pressionamento, chama táxi. Passo para a final 17, com cheque quase com trem bastante checado, visto aquilo dentro. Do Ciente, o senhor vai cruzar para o litoral norte, não é isso? Ah, sim. Ciente, chame a torre 11895, solicite instruções. Ciente, 11895. Controle de Salvador, do 90 horas de Caruiz, através de Paris, comprou na rotatória, 90 horas de Caruiz. Ciente, aguarde transferência de comunicação. Aguarda o 90 horas, cara. 935, por favor. 935, obrigado, 9.34. Controle Salvador. Boa tarde, 1.884. 1.884, esse é o controle, contato radar, prossiga como autorizado. Então, ao nível 230, a... Pouca, voo no 8.84. Azul 9135 para 2.500. 9135 para 2.500. 3.217, desça para 4.000. 4.000 pés, 103.207. Fala meu Nova Norasca Whisky, chame a torre, 1.18.95. do November Oscar Whisky, transfere agora para 21895, grato pelo serviço, até pronto. Polo 620, Salvador, desça para 5000, ajuste no 013, voe direto Duna para o ILS. 5000, Duna 013, vamos direto Duna 2500. Polo 2009, chame Recife, frequência 1251. 251, boa. Boa noite, 84, pode voar direto Aracaju? Autorizado. Direto Aracaju, muito grato. Salvador, na rotatória, de algum campo, November Oscar Whisky. November Oscar Whisky, continua a aproximação, reporta a terceira milha do 17, o ajuste padrão no 013. Reportará a terceira milha ou November Oscar Whisky? Vitor Kilo Delta, solo foi os 24, confirma a parte. Profissional, frequência livre. Lima Kilo Bravo. Visual Coronavírus ingressando no pátio, após o mesmo autorizado prosseguir até Papá, repasse para ingresso no set. Duna 135, desça para 2010, voe Duna, está autorizada a aproximação ILS, aguarde transferência. Ei, voando Duna, autorizada ILS, aguarde transferência, 2135, grato. Dimitro Bravo, mantém a posição, temos um tráfego a aproximadamente 4 milhas, 07. Número Oscar Whisky, consuma a parte após pouso? O parte da bata, senhora. Tira visual no aeronave, livre pouso na pista no 7, o vento 180 graus, com 99, November Oscar Whisky. Tem livre pouso no 7, sempre nas condições November Oscar Whisky. O 3217, desça para 2000, autorizado ILS. 2000, reportará estabilizado, Capitano Charlie Juliette Nova, Salvador. Salvador, Juliette Nova. Gente, vai chamar aqui, eu tô passando o farol de tapô agora, vou chamar aqui. Salvador ou babada com Charlie Juliette Nova? Juliette November, aciona o código 2222, por gentileza. Acionado 2222. É, você está recebendo outro código aí? 2202, a gente recebe. É, porque o meu dígito do meu transponder está com 1. Se ele for no 92022, porque senão eu vou ficar trocando aqui e ele não vai enxergar no 2222. Ok, gente. Grato, já mandei então 2022. Azul 9135. Azul 9135, boa tarde, continua a aproximação, aguardando a sensação de pousão no zero. Gente, aguardando. Passão. Para 2000 pés, autorizada no ILS. S2000, autorizado ILS, o voo 1-0. November Oscar Whisky, solo 229, autorizado backtrack, isso não é pra quem está ali. Charlie Juliette November, na presença, autorizado cruzamento do eixo de aproximação da 1-7, aguarda para cruzar o eixo de aproximação da pista 28. Ciente, está livre o cruzamento da 1-7, vai aguardar para 28. Lima, Kilo Bravo, autorizado o ingresso no 7, posto na cabeceira linha de ponto. Azul 9135, cheque trem, livre pouso na pista 1-0, vento 1-7-0 graus, 9-9. Baixado de casa. Autorizado, 6331, chama táxi. O táxi, obrigado. Era o seu risco para você livre. Bravo, informa o tráfego, seguindo para o litoral norte, um helicóptero a 500 pés não vai interferir, porém, peço que mantenha a proa até 1 mil pés após a decolagem. O vento é 1.60 graus, com 9.9, sem nível de decolagem na pista 1.7. Afirma-se. Direto Duna, 5.013, graças. Estabilizando agora, 3.217. 3217, cheque o trem, chame a torre, 1-1-8-9-5. 1-3-5, solo foi 3-2, 1-2-1, decimal 9, solo. 2-1-9, volta lá. Torre de Salvador, tá 3217, está estabilizado, não se escuta agora. Então, 3217, continua a aproximação, aguardando pista livre. Aguardando pista livre, tá 3217. Alfa, Kilo, Paz 3, atento ao sinalizador. Alfa, Kilo, Paz 3, atento, Mavi. 1-3-5, bom trabalho. Oceané, 6-3-2-1, remota no 4, posicionamento. Posicionamento. 6-3-1, remota no 4, posicionamento. Gente, o 6-3-2-1 aguarda. 6-3-2-1. Salvador, é o 6331, está totalmente pronto na ponte 11, estou precisando de operador de 5. Sim, será coordenado só um instante. Obrigado. 33, controle 1, 9, decimal 35, bom dia. 935, boa tarde, obrigado. Aquilo Bravo. Eu aqui no Bravo, é o controle Salvador, contato radar, suba sem restrições. Qual a razão de subida que você está empregando agora? Aquilo Bravo. Qual a razão de subida, Lima, aquilo Bravo? Subida. A sua razão de subida? Quanto subida? 700 pés, senhor. 700 pés, ciente. Curve à esquerda, mantendo 700 pés. Direto para Irecê, no Lima Quilo Bravo. Quem está mantendo 700 pés, direto para Irecê, Quilo Bravo. Afirmativo, o senhor está subindo, mantendo uma razão de 700 pés em voo direto para Irecê. Para sua informação, no litoral norte tem um tráfego que cruzou os setores de decolagem dos 17 da 10 a 500 pés, e na final da pista 190, uma aeronave da TAM, 600 pés em descida. O senhor passa agora 1.400, confere. Sério, tá visual com o tráfego aqui no litoral norte, aqui no Branco. Positivo, muito bom. É da PUCA aguardando o voo no Dona 1093, 5003, Dona 54. Autoridade Salvador, para bater com a Juliette, tá bem, né? Senhora Juliette Nova, o seu transporte está acionado, 2222? A torre mandou botar para 2022. Porque eu tô com um problema aqui no meu disco, ele tá acionado 2222, mas eles estão recebendo 2022. Tá, ok. Então a gente não vai mexer mais com esse equipamento hoje para não ter problema. Vamos mantê-lo assim, então. Ciente, obrigado, então. 2022. Mandou, tá passando 3.000 já em condições visuais, vai prosseguir nível 105 de 1 kg. Ciente, proposto e aceito 1836, 105 para IBC, o Lima Quilo Bravo. Ah. Salve, José Merece, voo no 620. No 620 está 4 milhas para o externo, cheque o 3, chame a 12, 1895. Vai chamar a 12, 1895, voo no 620, um grande marcação. Boa. Salve, José Merece, 331. Para o Saxon, 145, Galeão, 3 horas e 45. Solo de Salvador, 3217, agora na Al Francisco. 314, ele é autorizado até 2.000, grato. Sudeste 195, Pajuxana 013. Gente, livre da Simpática, ponto 090, 10295. Então confirma, ajuste, senhores. Ajuste padrão, no 0 ou no 3? No 0 ou no 3, obrigado. Solo, TAM 3217, na Alfa, na Fiscuta. TAM 3217, boa tarde, Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, 3217. Eu vou usar no 0, gol 1 no 60. Mantém a posição antes da Juliette, aguardando a liberação do setor. Afirmativo, vamos antes da Juliette, então 3217. 6321 na escuta. 6321. Assim que o colega da companhia livrar a retaguarda, inicia, chama táxi. Após o áudio da companhia, está autorizado a chamar táxi, 321. 1966, pronto, cópia. Prossigam no 966. Autorizado Campina Grande, nível 370, decola da 10, curva à esquerda, perfil PUCA, JAMO, ZIPAR. PUCA, transição ZIPAR, intercepta PESLU no 0, conforme rota do plano. Aciona 5055, controle 1, 19, decimal 35. Autorizado Campina Grande, nível 370, decola da 10, curva da esquerda, saída Puca, Jamos e Parna. Flamengo 10, transponder 5055, controle 11935, Gol 1966. Correto, Gol 1966, chama pronto para o estacionamento, portão 7. Chamarei. Ponte 0 da 1-0, pronto, acionei a 3-1, pode chamar a torre? Afirmo, no ponto de espera, torre 1-1895. Precisa de leste, TAN 3217. Gente, aguardo a liberação do setor, TAN 3217, seu portão previsto é 1-0, era nós puxando agora no setor. Afirmativo. Chegou 440 milhas, posta 10 mil, distância para Duna 31 milhas, desça para 2000, autorizado ILS, 315. 2000, autorizado ILS, 315, obrigado. Livre decolagem, então, no 0, China 63, 3, 1. A 321 para o tanque, 110 a bordo, 12:50 Goiânia. Exit até o ponto de espera da 10, via pátio 1 e Índia, no ponto de espera torre 118, desce 195, ajuste no 013. 6321, bom voo. 6321, livre tanque, pátio 1, ponto de espera da 10, torre 118, obrigado a dar. Paulo Salvador, acionamento 327 na ponte 1 para acionamento na posição posterior pushback. Acionamento na posição 6327, chama pronto push. Gente, ó, reportar a push 6327. Push 1013, chame para descida. Sonar 6331, decolou 42, controle 119, decimal 35, bom voo. 1935, contrabaixo. Controle Salvador, voo atrás, sonar 6331, está alto. Oceano 6331, controle Salvador, está em contato radar, prossiga como autorizado. Segue 6331, está alto. Localizador, sonar 6314. Suficiente, reduza, cheque o trem, chame a torre, 1-1-8-9-5, oceano 6-3-1-4. B95, grato, Samadio. Boa. 10-3-2-7, Uno 620, segue o TAM, via Juliette, portão 5. Juliette, portão 5, Uno 620. Salvador, boa tarde, 632, não, na ponte cara da 1-0. Xané 6321, mantém a ponte cara da 1-0. 6321, ponte cara. Salvador, boa tarde, 6314, sinal da 1-0. Xané 6314, boa tarde, livre pouso na pista 1-0, vento 170 graus, 9 nós. Livre pouso, 6314. Papá Lima, Papá Mike, vamos lá. Gente, chame no farol da barra, ajuste 1013. O 3154, revista a cabeceira. Visual com a pista, 3154. Gente, chame a torre 11895, chega o trem. 1995 é mais o 1895, 3154. Positivo, 11895. Boa. Boa. Bom, você é a 6314, de pronto. Hoje é 6314, boa tarde, Alfa. Reportante da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 6314. Olá, gente, eu 6326, para o táxi 81 a bordo. Duas 3:30 de autonomia, alterna Salvador. Ocean 6327, Libretex, até o ponto de espera da 10, direita via Índia, no ponto de espera Torre 1, 18, décimo 95, ajuste padrão, boa viagem. Ajuste padrão, direita, ponto de espera da 10, 1895, ótimo final de semana, Ocean 6327. Salvador, boa tarde, Tan 3154, passou externo, baixar a travar. Tan 3154, continua a aproximação guarda na pista livre. Vai, escuta. Recife, 6321. 6 controle, bom voo. 6321, controle. Está em contato radar, prossiga como autorizado. Boa. 6321. Teste, ponto espera dano zero e pronto, visual coronave na final. Canar 6327, até o ponto de espera, após 09 da TAM, alinha e mantém. Autorizado alinhar e manter após o pouso do Airbus da TAM, 6327. Camarada táxi, 9,5. Chá 6314, Juliette, portão 6 dúzia. Ah, não, 6 dúzia, 6314. Lembrando, 3154. 3154, 21 decimal, 9, com solo, solo foi segundo. 319. Solo, Salvador, 3154, livrou na sua escolha. Tá, 3154, boa tarde, táxi via Alfa, reportante da Juliette. Alfa, antes da Juliette, vai chamar. Solo, Salvador, muito boa tarde, gol no 097, portão 9, informação mais... Quando possível, autorização para confins. Mona 097, formação em curso agora é a November. Prepara a árvore aguardando cópia. Árvore, não sei se for dar. 097. Luciano 6321, suba restrito ao nível 340. Restrito 340, 6321. Decolou 5-2, 119,35, controle, bom voo. 19,35, bom final de semana, chama 6327. 30 de autonomia, alternando na sala. Passa 1400 na Tael. Luciano 6327 ao controle, Salvador, está em contato radar. Prossiga como autorizado. Ciente, ascensão e, quando possível, pro Adilhéus e nível 160, Oxenai 6327. Positivo, é possível, autorizado. Nível 160, vou para Ilhéus. Obrigado, 6160, Ilhéus, 6327. Antrezono 3154, visual com o Bang da Gol passando através do portão 7. Afirmo. Após passagem do mesmo, ingresso via Juliette, portão 7. Juliette, portão 7, após o Gol, 3154. Boa tarde. 6355, muito boa tarde. November, confere o número 3 para cópia. Prepara Dael. Aguardando. Autorizado com fins, nível 360. Decola da 1-0, curva à direita, perfil Árvore Elefa. Intercepta Vezilo 2-1, segue conforme rota. Aciona 5-1-1-2, controle 1-1-9, decimal 3-5. Autorizado com fins, nível 360. Decola da 1-0, no perfil da Árvore, transição Elefa. Intercepta Vezilo 2-1, conforme rota. 5-1-1-2, o transponder, 1935, controle, Gol 1097. Afirmou, 1097, após decolagem, curva direita. Direita após decolagem, 1097. Cotejamento correto, chama pronto, gate 9. Chamará, 1097. A Golfiótica confirma o setor de sobrevoo? Gente, só um instante, cópia. 0, 21, 70 graus, com 9, né? Autorizado a alinhar e decolar da 10, Gol 9, Menem. Gol 9, Menem. Oceano 6321, chame Recife 1288. 288, 63, corrijo, corrijo. Era 6327, via cotejando, desculpa. A Gonçalves copia? E 1288. 1000 pés, decolagem da 17 com curva à esquerda, via corredor forte, afastado até 20 milhas. Aciona 0117, controle 1119, decimal 35. Correto, 0197 no transponder, confirma o POB, Sérgio Viosco. 02 a bordo, chama a torre para acionamento e decolagem. Boa viagem, ajuste no 013. Sérgio Viosco, Libre Tax, autorizado também o ingresso no 97, reposta no cabeceiro linha de som. Direita, perfil da El Leda Motiva. Intercepta Vezilo 10 até Tango Bravo Eco. Aciona 5111, controle 119, decimal 35. Correto, 6355, chama pronto, portão 2. Bora. Gol 1966, decolou 57, controle agora em 119, decimal 35, bom voo. 1935, boa. Controle Salvador, voo 966, decolou na sua escuta na sede da PUCA. Polo 966, o controle Salvador está em contato, radar, prossiga como autorizado. Seguindo Puca, Jamos e Par, Gol 966. 9 Oscar, livre decolagem da 17, vento 180 graus com 9 nós. Frequência livre, câmbio. É. Serra Wolf Oscar, decolou 5-9, quando pronto, autorizado o cruzamento do campo, aguardando transferência de comunicação. Pronto para cruzamento, Serra Wolf Oscar. Livre cruzamento, Serra Wolf Oscar, aguardando transferência. Livre cruzamento, aguardando transferência, Serra Wolf Oscar. Tente, Força Aérea 8506. Salvador, Passareiro 2263. 2263, Salvador, voo STAP, chegada Mari, pista 10013. 2263, tente voando STAP para LX Exterior 10, está no ponto ideal de descida. Desça para 5000 pés. 5000, 2263. Força Aérea Brasileira 8506, desça para 2000, está autorizada a aproximação ILS. Força Aérea Salvador Lima, Papa Mike novamente. Lima, Papa Mike novamente, prossegue. Vai ficar do Zé Almeida para o dia, meu Deus.